hoje enxerguei, sua função sobrou pra mim. Ficarei na lembrança de quem mais amei. Sei que o crime me envolveu mais cedo, de partir daqui não tenho medo. Peço não chores por mim. Madrugada obscura, observando a lua, gritos bem próximo de mim, barulho de viatura. Sinto meu corpo pesado, mas que lugar estranho, completamente esquisito. Todos estão me olhando, a voz que escuto me assusta, é como da minha velha. Será efeito da droga, da cocaína ou da merda? Que se dane, não desisto, irei até o fim. Sou um homem comum, não paro por aqui. Na encruzilhada da vida, muitas coisas passei. Sofrimento, dificuldade, só eu mesmo sei. O quanto dói acordar com a barriga vazia, enquanto os ricos esbanjam pro pobre não dão a mina. Como se fosse um jogo, só vence quem acredita, que é capaz de vencer, dando a volta por cima. Se afastando das drogas, das coisas ruins da vida. Infelizmente a morte faz parte da vida. Eu não sou santo, eu sei, e reconheço meus erros sobre a terra somente. Jesus foi perfeito, mudar de rumo, acorde antes que seja tarde. Nesse caminho, se não morrer, vai acabar atrás das grades. Vou te falar. Hoje enxerguei, sua função sobrou pra mim. Ficarei na lembrança de quem mais amei. Sei que o crime me envolveu mais cedo, de partir daqui não tenho medo. Peço não chores, peço não chores por mim. Os meus parceiros não me escutam, quer seguir sozinho. Tá iludido, enganado, pensando que este é o caminho. Quer realizar os sonhos que tem desde menino, ter os planos da hora, uma coleção de caminho. Vida do crime chegado é um dois pro espaço. Eu troco sua liberdade pra viver no fracasso. Atrás do muro fudido, esquecido sozinho, colecionando na estrada uma parte de inimigo. Matar por dinheiro, ossos do ofício, uma pequena carreira pra cheirar com os neguinhos. Mulherada e pop, carro zero inveja, pros pescoços da área, só lamento já era. Ambição sobe agora, a meta dos seus sonhos. Um patrão bem sucedido era o seu plano. Uma rasteira nos folgados e subindo o trono. Vou te falar. Hoje enxerguei, sua função sobrou pra mim. Ficarei na lembrança de quem mais amei. Sei que o crime me envolveu mais cedo, de partir daqui não tenho medo. Peço não chores por mim. Sentado no seu trono cada vez mais forte, sem perceber que a função te arrastava pra morte. Um prato cheio de consumo, uma vida curta, viajando nas trevas, uma doença sem cura. A carga tá entregue, luto na calada, mas um cabeça pilantra entrega suas paradas. De campana, vigília, de olho no sujeito, esquadrilha da morte no encalço do suspeito. Mas o X9 na madruga logo não escapa, vários tiros na cara, sua sentença foi dada. E assim prossegue deixando seu nome nessa estrada, uma marca sangrenta em cada lugar que passava. Sem lembrar dos conselhos que sua mulher lhe dava, prosseguia então a sua saga macabra. Mas a polícia com os sonhos do rapaz acabava. Uma casinha armada, várias rajadas de bala, e sua mãe coitada, sem saber de nada, ia de encontro com seu filho morto naquela casa. Não chore, mãe. Hoje enxerguei, sua função sobrou pra mim. Ficarei na lembrança de quem mais amei. Eu sei que o crime me envolveu mais cedo, de partir daqui não tenho medo. Peço não chores por mim. Peço que não chores por mim.